Diga o que quiser dizer, fale o que quiser falar de nós. Diga o que quiser dizer, fale o que quiser falar de nós. Traçando as linhas na manha do gato. Já nem me estresso, peço expresso pra não ser frustrado. Com perfeição pra esse refrão ficar imortalizado. Quer falar, fala andando, não posso ficar parado. Se acaso os problemas pintar, eu resolvo chegado. Malandro bom de busão no terminal parado. Vai precisar de muito mais pra me deixar atacado. Hoje nada vai tirar esse meu riso acanhado. Tô preparado pro que o dia prepara pra mim. Eu tô no pique de seguir, só no sapatinho. O rap classe bate forte aqui no meu fone. Tô com os parceiros de peão, já tá bom assim. É, eu Guaraná, ele cerveja e nós amendoim. Beira de praia, minha laia aqui no botequim. Vendo passar as mais bonitas aqui de biquininho. De berma só de quebra pra esse ano, sorvetinho. Eu tô na mesma sombra de água de coco. Eu consigo viver bem mesmo, tendo só um pouco. Pra quem falou que esse bagulho de rap era pra louco, acertou, negou, esses meninos aqui são doidos. Quantos disseram que esse bang não ia chegar? Só quem trampou em cada track pra fazer virar. Demorou, demorou, só dá voz pra cantar. Isso aqui é motivo maior, agora é só blindar. Diga o que quiser dizer, fale o que quiser falar de nós. Diga o que quiser dizer, fale o que quiser falar de nós. Fala que eu não tô nem vendo. Tô dividindo as notas com quem divide o veneno. Meu mundo não é mais pequeno. Avisa que tá tendo. Eu cansei de ver direto e reto meus irmãos sofrendo. No mar de buscar melhor, na de derramar suor. Pra ver minha família bem, eu tô numa missão maior. Só eu e eu. Sabe como é ser assim? Que eu faça pelos parceiros que eles fizeram por mim. Quero um motivo pra dizer que hoje dá pra viver. Olhar pra trás e respirar tudo que eu pude vencer. Ter uma condição melhor pra ver meu irmão crescer. Poder fazer nem engolir o que ouvi eles dizer. Ter uma casa na leste, como na minha infância. Num belo sol de sabadão, eu enchei de criança. A esperança é o passado, não virar interrogação. E que um sorriso seja posto no final da transmissão. Pra tudo não ser em vão, pra ter mais união. Eu quero mesmo é viver na vibe dessa canção. Pra tudo que eu escrevi um dia ser inspiração. Na vida de quem passou por mim nessa dimensão. Já disseram que não, quantas vezes ouvi não. E quantas coisas me pediram de tá aqui fazendo um som. Pra cada não que eu ouvi, eu fiz um rap novo. E sempre que falar de nós, nós vamos tá aqui de novo então. E diga o que quiser dizer, fale o que quiser falar de nós.